santinho adorado. No mundo há tanto pecador, fica com mais um pedido, faz que haja paz e amor. Fica com mais um pedido, faz que haja paz e amor. Ora, muito boa tarde a todos e a todas. Eu sou a Glória na Rádio Arco-Íris 96.2. Ora, sejam bem-vindos à minha emissão de quarta-feira, dia 27 de 1 de 2021. Ora, muito bem. Eu desde já vou agradecer à diretora Cristina da nossa Rádio Arcanciel e a todo o auditório a oportunidade que me deram de fazer esta emissão, a minha emissão, das 14 às 16. Ora, o meu muito obrigado e uma boa continuação de uma boa tarde para todos e sejam muito bem-vindos. Até já. Thank you. Ora, muito bem, esperam que estejam a passar uma boa tarde na companhia da Rádio Arco-Íris 96.2. Se não se ligaram, podem se ligar para ter uma boa tarde na companhia da Rádio Arcanciel 96.2. Ora então, vamos continuar com a boa música portuguesa para alegrarmos a nossa terra, nossos ambientes de vida, porque estamos todos a ficar muito tristes com a situação que vai por esse mundo além. Ora bom, então vamos continuar com a boa música portuguesa e a boa disposição, e vou à volta das 6 horas e 10 mais ou menos, eu vou dar a minha receita da culinária hoje. Então, até lá, uma boa continuação e até já. Quando liga a telefonia e sintoniza a rádio Arc-en-Ciel, liga-se a Portugal, liga-se à sua terra, liga-se à sua língua. Arc-en-Ciel é muito mais do que uma rádio, é uma companhia, é Portugal em França. Arc-en-Ciel, ligue-se ao seu país, 96.2 FM. Portugal tem uma sintonia. Agora vamos esperar. Para as mulheres na formatura. Irá tropa que é e agora ninguém me cura. Agora vamos esperar. Para as mulheres na formatura. Chamado para furar o resto do pelotão, foi a conselho de guerra. Já não tinha muito cuidado por mandar o pelotão. Sabe para onde? Todo para a maternidade. Ir à tropa é que é bom. E agora ninguém me cura. E agora é só esperar. As mulheres da formatura aí, ir à tropa é que e agora ninguém me cura. E agora é só parar. Para as mulheres da formatura. Para debaixo do umbigo. E agora sou maior. E a todas já calço sóbia. Já disparo em todo mundo. Em Portugal e na Bósnia. Ir à tropa é que é bom. E agora ninguém me cura. E agora é só disparar. Na formatura, ir à tropa é que é bom. E agora ninguém me cura. E agora é só disparar. Para as mulheres na formatura, ir à tropa é que é bom. E agora ninguém me cura. Agora é só disparar. Para as mulheres na formatura. Ao verão e lá vou eu, de férias para descansar. Quero arranjar energias, aproveitar bem os dias, pois a vida é para gozar. Chego à praia pela manhã, bem cedinho, pois então. E quando o sol já aquece, a vela se entopelece, sobe-me logo a tensão. E elas descascadas, quando chego ao verão, sobe-me a tensão, sobe-me a tensão. Loiras e morenas, mesmo ali à mão. Sobe-me a tensão, sobe-me a tensão. Ao vê-las assim, não aguento não. Sobe-me a tensão, sobe-me a tensão. Pelas descascadas quando chego ao verão. Sobe-me a tensão, sobe-me a tensão. Loiras e morenas, mesmo ali à mão. Sobe-me a tensão, sobe-me a tensão. Ao vê-las assim, não aguento não. Sobe-me a tensão, sobe-me a tensão. Chego à praia pela tardinha, a noite foi para curtir. O arraial está montado, garotas por todo lado. Sinto a tensão a subir, seja dentro ou fora d'água. Tenho a mesma sensação, e ao vê-las no fio dental eu começo a bater mal. Sobe-me logo a tensão,

leva com jeitinho. Mama-se em cima da cama, depressa ou devagarinho. A vida dos portugueses é boa para alguns fulanos. Há quem mame poucos meses, há quem mame poucos meses, outros mamam longos anos. Hoje o que está a dar, acordado a sonhar, é andar, andar à mama. Em Portugal todos mamam, e que bem que alguns mamam, é andar de mama em mama. Hoje o que está a dar, é acordado a sonhar, é andar, andar à mama. Em Portugal todos mamam, e que bem que alguns mamam, é andar de mama em mama. Que sonhei, dá-me paixão verdadeira, mas se quero brincadeira, não há nada para ninguém. Para lhes dizer a verdade, sei que ela gosta de mim. Só que desde que casou, acabou-se o que era bom, e eu agora digo assim. Quando acordo de manhã, na sua colcha de lã, eu quero e ela não quer. E quando chego ao sol pôr, seja lá onde for, eu quero e ela não quer. Vem a noitinha depois e bem juntinhos os dois, eu quero e ela não quer. Noite e dia quero amar, só para contrariar, eu quero e ela não quer. A mulher que sonhei, dá-me paixão verdadeira, mas se quero brincadeira, não há nada para ninguém. Para lhes dizer a verdade, sei que ela gosta de mim. Só que desde que casou, acabou-se o que era bom, e eu agora digo assim. Quando acordo de manhã, na sua colcha de lã, eu quero e ela não quer. E quando chego ao sol pôr, seja lá onde for, eu quero e ela não quer. Vem a noitinha depois e bem juntinhos os dois, eu quero e ela não quer. Noite e dia quero amar, só para contrariar, eu quero e ela não quer. Mas fiz uma grande asneira. Foi-me meter em sarilho. Quando meti a banheira, sai o grilo cá para fora e começa logo a cantar. Que é que eu faço agora para o meu grilo calar? Oh prima, deixa-me ver. E o meu coração quase chora. Oh prima, deixa-me ver. Quero o meu grilo cá fora. O grilo vai desaparecer. E o meu coração quase chora. Uma grila tem três rabos e um grilo só tem dois. Sei que há mulheres dos tem nos maiores que os bois. Tem cordinhos o meu grilinho. É grilo bem afamado. Tirei-o num buraquinho. aparecer. E o meu coração quase chora. Oh, prima, deixa-me ter. Quero o meu grilo cá fora. O grilo vai desaparecer. E o meu coração quase chora. Cantam grilos a valer, cantigas que sempre rimam depois do amanhecer. Oh, prima, deixa-me ter. Quero o meu grilo cá fora. O grilo vai desaparecer e o meu coração quase chora. Oh, prima, deixa-me ter. Quero o meu grilo cá fora. O grilo vai desaparecer e o meu coração quase chora. Oh, prima, deixa-me ter. Quero o meu grilo cá fora. O grilo vai desaparecer e o meu coração quase chora. Oh, prima, deixa-me ter. Quero o meu grilo cá fora. O grilo vai desaparecer e o meu coração quase chora. Alegre, eu, lá vai o comboio do forró, eu, lá vai o comboio do forró. Lá vai o comboio com animação, vai para Viana, Braga e Monção. Depois de Monção, essa terra linda, passa pelo Porto, vai até Coimbra. Eu. Lá vai o comboio do forró. Eu. Lá vai o comboio do forró. Já se vê o sal e o moliceiro. Depois de Aveiro, onde moro eu, vamos no comboio até Viseu. Eu. Lá vai o comboio do forró. Eu. Lá vai o comboio do forró. Já passou Pombal, vai até Leiria. Depois de Leiria, que terra tão boa, vai a Santarém, segue até Lisboa. Eu. Lá vai o comboio do forró. Eu. Lá vai o comboio do forró. Lá vai o comboio, que Deus o proteja. Vai passar na guarda, segue para Beja. E depois de Beja, cidade tão gira, vai a Portimão, Faro e Tavira. Eu, lá vai o comboio do forró. Lá vai o comboio do forró. Lá vai o comboio sem pagar portagem, já deixou Tavira para outra viagem, para outra viagem. Lá vai ligeirinho, desde o sul ao norte, do Algarve ao Minho. Eu, lá vai o comboio do forró. Eu, lá vai o comboio do forró. E muito bem. No comboio é que se vai bem. Ora, 14 horas e 41 minutos, uma continuação de uma boa tarde para quem está a trabalhar, para quem vai em viagem, uma ótima viagem, para quem está a descansar, um ótimo descanso, para quem está recuperado de saúde, uma rápidas melhoras, e para todos que estão à escuta da Rádio Arcanciel. Ora, aqui vamos continuar com quem golveia a nova injeção. É, não deve ser a de Covid, não é? Esperamos bem, e se for, esperamos bem que seja, é tudo para bem de nós todos. Ora então, vamos escutar, fiquem bem, uma boa continuação de boa exposição e até já. Os cientistas descobriram agora uma nova injeção para a força do homem. A minha Maria é grande adaptação respeita, pois então. Maria, vem cá ver. Oh, Maria, vem cá ver. Vou-te dar informação. Esta noite é que vai ser. Ai, vai, vai, vai. Com a nova injeção. Oh, Maria, tu não fujas. Oh, Maria, tu não fujas. Eu sou homem outra vez. Com a nova injeção. Ai, ai, ai, ai. Eu até valho por três. Atenção em três horas de prazer. Mas que rica injeção que o homem foi fazer. Numa só aplicação tudo fica bem direito. Mas que rica injeção, ei, até enche o nosso peito. Oh, Maria, vem cá ver. Oh, Maria, vem cá ver. Vou-te dar informação. Esta noite é que vai ser. Ai, vai, vai, vai. Com a nova injeção. Oh, Maria, tu não fujas. Oh, Maria, tu não fujas. Eu sou homem outra vez. Com a nova injeção. Ai, ai, ai, ai. Eu até valho por três. Satisfeito, ai, vou dar uma picada. Agora vai tudo eito e a Maria fica inchada. Já pensava o pior, até que estava incapaz. Nem a coisa ia para a frente e muito menos para trás. Oh, Maria, vem cá ver. Oh, Maria, vem cá ver. Vou-te dar informação. Esta noite é que vai ser. Ai, vai, vai, vai. Com a nova injeção. Oh, Maria, tu não fujas. Oh, Maria, tu não fujas. Eu sou homem outra vez. Com a nova injeção. Ai, ai, ai, ai. Eu até valho por três. Maria, vem cá ver. Oh, Maria, vem cá ver. Vou-te dar informação. Esta noite é que vai ser. Ai, vai, vai, vai. Com a nova injeção. Oh, Maria, tu não fujas. Oh, Maria, tu não fujas. Eu sou homem outra. outra vez. Com a nova injeção, ai, ai, ai, ai, eu até valho por três. Com a nova injeção, ai, ai, ai, ai, todos valemos por três. Eu sei, eu sei, és a linda portuguesa com quem eu quero casar. Já corri mundo, não encontro outro igual com quem eu queira ficar. A mais formosa, mais gostosa das mulheres que Deus pode criar. Ai, a saudade e a esperança de um dia voltar para te abraçar. Regressar. E no estrangeiro é sempre um forasteiro com saudades do seu lar. No coração traz a mulher que ama e que sempre amará. E aquela cara bonita, aquele corpo divino que nunca esquecerá. Eu sei, eu sei, és a linda portuguesa com quem eu quero casar. Já corri mundo, não encontro outro igual com quem eu queira ficar. A mais formosa, mais gostosa das mulheres que Deus pode criar. Ai, a saudade e a esperança de um dia voltar para te abraçar. É certamente de ter de esperar o agosto em Portugal. Na minha oração eu peço ao Senhor o milagre de voltar e olhar essa cara bonita, esse corpo divino que eu nunca esquecerei. Eu sei, és a linda portuguesa com quem eu quero casar. Já corri mundo, não encontro outro igual com quem eu queira ficar. A mais formosa, mais gostosa das mulheres que Deus pode criar. Ai, a saudade e a esperança de um dia voltar para te abraçar. Não me faças mais poemas com palavras copiadas. Tu pedes que eu te diga que duas beijocas. Queres é bombocas, queres é bombocas. Não sonhas com a tua em mim é que não tocas. Queres é bombocas, queres é bombocas. Não venhas colocar com trocas e baldrocas. Queres é bombocas, queres é bombocas. Não digas nada porque tu em mim não tocas. Queres é bombocas, queres é bombocas. Não inventes mais canções, nem me tratas por querida. Tu pedes que eu te dê a ti duas beijocas. Queres é bombocas, queres é bombocas. Não sonhas porque tu em mim é que não tocas. Queres é bombocas, queres é bombocas. Não venhas colocar com trocas e barrocas. Queres é bombocas, queres é bombocas. Não digas nada porque tu em mim não tocas. Bombocas.

este mês fez anos que ele faleceu. Faleceu no dia 25/1/2015. Muito bem. Muito bem e muito mal. Pronto, o nosso saudoso Denis Russos, vamos então escutar, que é para toda, para o seu marido e para todos os seus filhos e netos e para todas as pessoas que a conhecem, amigas, por esse mundo espalhado. Ora então, vamos escutar. Vai embora, pouco depois se arrepende e chora. chora de amor, chora de paixão, chora de saudade, chora de emoção, chora quando quer, chora sem parar. Mulher chorona, chega de chorar. Chora de amor, chora de paixão, chora de saudade, chora de emoção, chora quando quer, chora sem parar. Mulher chorona, chega de chorar. Esta é a mulher chorona, chora feito uma sanfona. Arruma as malas, diz que vai embora, pouco depois se arrepende e chora. Esta é a mulher chorona, chora feito uma sanfona. Arruma as malas, diz que vai embora, pouco depois se arrepende e chora. Chora de amor, chora de paixão, chora de saudade, chora de emoção, chora quando quer, chora sem parar. Mulher chorona, chega de chorar. Chora de amor, chora de paixão, chora de saudade, chora de emoção, chora quando quer, chora sem parar. Mulher chorona, chega de chorar. Ora, é muito bem, são 15 horas e 8 minutos. Ora então, vou dar a minha receita de hoje. Ora bom, quem quiser preparar feijão para fazer o comer durante uma semana, duas semanas, põe, pega num quilo de feijão ou meio quilo, como quiser. Para, pode pôr depois no congelador, depois de cozido, e pôr em refeições, como vocês quiserem. Ora então, pegamos meio quilo de feijão, digo assim, e pomos numa bacia com água. E dentro dessa água, com o feijão, coberto bem com água, porque ele depois vai crescer um bocado, com bem bastante água. Então, deitamos meio limão. Esprememos o meio limão lá para dentro. Basta uma hora antes de o pôr a cozer. Uma hora, duas horas é o suficiente. E pomos-lhe o sumo de meio limão lá para dentro da água, junto com o feijão. E, de seguida, cortamos a casca do meio limão e pomos também lá dentro. Mexemos com uma colher de pau, uma colher de aço, como vocês quiserem. E deixam estar uma hora a duas. Depois, pegam nele e vão pô-lo dentro de uma panela para a moa de cozer. Quando puser dentro da panela para cozer, vão deitar uma cebola partida em bocados lá dentro, juntamente com o feijão. Cozer juntamente com o feijão. De pronto, deixam cozer. Se quiser pôr numa panela de pressão, basta 10 minutos. Se pôr lume normal, sem mexer na panela de pressão, aí leva mais um bocado, mas vocês vão vendo como é que vai ficando. Depois de estar cozido, também está meio temperado, não é? Bom, pô-lo em saquinhos, ou como vocês quiserem, e para fazer refeições quando quiser. Põe no congelador e está pronto para utilizar quando precisar. Para fazer um arrozinho de feijão solto, com umas sardinhinhas do lado, com um peixinho, com uns filetes de panados, qualquer coisa que vocês queiram. Pronto, está pronto para preparar as vossas refeições instantâneas, quando quiserem fazer. Ora bom, um bom apetite para quando estiverem a preparar. E fiquem bem, até já. E vamos continuar com uma boa música e boa disposição para todos vocês. Espero que desse lado, toda a gente que está chegando à hora do lanche, que tenham um bom lanche e até já. Vamos à música.

eu vendedor, esteja à vontade para experimentar. Logo no meu quis entrar, diz ela esteja à vontadinha para melhor apreciar. Vamos dar uma voltinha. Este carro é um sucesso, todas querem lá entrar. Com as meninas lá dentro, agora é de um prato a par. Este carro é um sucesso, todas querem lá entrar. Com as meninas lá dentro, agora é de um prato a par. Pedem para ele entrar. Agora é de prazo a par. Chega ao fim de um segundo, as meninas a delirar. Com elas eu pego o fundo. Às vezes tenho de parar. É isso, sou obrigado. E de tanto acelerar, já deita fumo por todo lado. Este carro é um sucesso, todas querem lá entrar. Com as meninas lá dentro, agora é de um prazo a par. Este carro é um sucesso, todas querem lá entrar. Com as meninas lá dentro, agora é o seu prazo a par. Para uma continuação de uma boa tarde. Ora então, esta música vai ser para o meu genro Rui e para todos os seus colegas de trabalho e para todos os seus familiares, para a sua esposa, para os seus filhos e para todas as pessoas que o conhecem, todos os seus colegas de trabalho e para todos nós imigrantes espalhados pelos quatro cantos do mundo, para todo o auditório da Rádio Anciel 96.2, para todos os animadores, para todos nós que estamos à escuta da Rádio Arcanciel. Ora então, vamos ficar com Maria Celeste e Carlos Ribeiro, português imigrante, somos todos. Ora então, vamos escutar. Até já. Deixo o pai e deixo mãe, deixo a mulher.

São 15:53. Estou quase chegando ao fim da minha missão. Passa o tempo muito rápido. Ora, e agora vamos ficar com Maria Lisboa. Maria vai com todos. Ora, é para todo o auditório da Rádio Arcanciel, para todos os animadores e para todas as senhoras que estão à escuta da minha emissão, a Música da Glória. Ora então, vamos escutar. É para todos vocês, com muito amor e carinho. Até já. Mulher atrevida, estás enganado, pois não sou assim. Só quero um homem que me dê carinho, e como tu não interessam para mim. Sei bem que jogas à minha procura e dizes estar muito apaixonado. Não acredito nas tuas palavras, leva o teu charme para outro lado. Muito bem, eu agora, esta música que vou passar, que vai ser o hino de Portugal, vai ser para todos os consulados, para todos os profissionais que lá trabalham, que foram incansáveis agora com as eleições, e para todos os consulados do mundo inteiro, e para todos aqueles que estiveram nas mesas de votos. Ora então, aqui vai o hino de Portugal. Até já. Ora, muito bem, assim cheguei ao fim da minha missão, espero que tenha sido do vosso agrado, comigo foi um grande prazer estar aqui na vossa companhia e principalmente às quartas-feiras, que tenho muito prazer em estar aqui das 14 às 16 horas para vos dar a melhor música que eu trago sempre para vocês. Ora, então tenham um bom fim de semana e até para a semana, quarta-feira, das 14 às 16, cá estarei com todos vocês, se Deus quiser. Ora, fiquem bem e um beijinho da minha parte, cheio de saúde, e protejam-se, que isto não está fácil. Então, até para a semana, se Deus quiser.